ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso, mais que um programa, uma referência. É o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até as 14 horas de hoje, sempre com a sua participação pelo 991248325, pelo 992042222. Você pode mandar a sua mensagem por Torpedo, pode mandar a sua mensagem também através do WhatsApp para participar, enfim, da programação, interagir aqui com o programa Expresso. No programa de hoje, vou receber o vereador eleito aqui de Guaranésia com 329 votos, o Narciso Ferreira. Daqui a pouquinho também vou bater um papo com o prefeito reeleito de Guaxupé, o Jarbas Correia Filho, o Jarbinhas, com 14.621 votos, mais de 50% dos eleitores de Guaxupé acreditaram no Jarbinhas. Ele vai comandar a cidade por mais 4 anos. Já já a gente conversa com ele. Mas para começar o programa de hoje, eu recebo aqui mais uma vez no programa, com muita alegria, Roberto Kleber Cunha Carvalho, presidente do Conselho Administrativo do Sicoob Cred Inter. Também está por aqui o Luiz Carlos Borges, que é presidente administrativo do Sicoob Cred Inter. E o Thiago Maciel também está aqui nos estúdios da Pássaro da LFM para a gente falar um pouquinho desta bonita história de 25 anos do Sicoob Cred Inter. Roberto, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Expresso. Bom dia. Meu muito obrigado a você, Antônio Cláudio. Meus cumprimentos aos nossos amigos, à população inteira de Guaranésia, Santa Cruz do Prata, e os nossos associados de Arceburgo, que devem estar ouvindo aqui. Com certeza. E essa região aqui de Juruáia, Monte Belo, Areado, Guaxupé, Mococa. Nós temos aí estamos em todos os lados. Mais de 50 municípios, né? E com muita felicidade de ter esse pessoal junto, pessoal que acreditou e continua acreditando. É muito importante. A gente sente orgulho do que está acontecendo e de conseguir esses 25 anos de sucesso. O orgulho de toda a cidade, né? Toda a cidade de Guaranésia e de toda essa região que o senhor falou. Luiz Carlos, seja bem-vindo pela primeira vez aqui no programa Expresso. Bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Passo da Ilha. Prazer estar aqui com vocês também. Prazer é meu. Thiago, mais uma vez, bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes do programa Expresso. É um prazer estar aqui novamente. Roberto Kleber, então ontem completamos 25 anos do Sicoob Cred Inter. Exatamente. Há 25 anos atrás, o senhor chegava ali no bar do Didico, né? Chegava. Abria as portas lá do bar do Didico para começar essa história. As portas velhas, né? As portas de ferro. As portas de ferro. Uns móveis usados que foram da Copicana, que era a cooperativa de produção que existia, né? Telefone emprestado, um computador XT. Só, entendeu? Só o resto era na mão. As máquinas de manivela, as máquinas do caixa. Até para abrir a porta deve ter sido uma dificuldade da Era nada, dificuldade. Né? era pesada demais. Pesada demais. O que passou, nesse momento a gente falando disso, o que o senhor lembra? O que passa na sua cabeça daquele dia, daquele dia 4 de novembro, né, de 1991? Isso. Foi uma sensação de vitória junto com os meus companheiros. Na época nós tínhamos 6 conselheiros de administração, 3 conselheiros fiscais, 3 suplentes, né, e nós mantivemos a cooperativa até ela começar a funcionar, porque ela foi fundada realmente em 88, em 91 eu fui eleito presidente, até 91 ela não tinha funcionado, fui eleito em maio, fui homologado pelo Banco Central e resolvemos fazer o seguinte: vamos abrir de qualquer forma. Abrimos com todos os problemas inerentes a você começar uma empresa sem registro de empregado, sem fundo de garantia, sem a legalização que era necessária, mas nós estávamos legalizados junto ao Banco Central, que era o mais importante. Se não tivesse essa coragem, não abriria. Não abriríamos de forma alguma. E outra coisa que nós fizemos: nós não podíamos ficar pedindo dinheiro. Então nós, os 6 conselheiros de administração, os 3 fiscais, os 3 suplentes, nós colocávamos dinheiro nosso comprando cotas de capital, tá? Para que nós conseguíssemos manter as despesas. Na época nós tínhamos já 4 funcionários. O Laércio era o gerente, o Zé Roberto, o Donizete e o Serginho. Tá? No começo foram os 3 só 2, o Zé e o Laércio. Depois entraram os outros 2. Mas nós tínhamos que pagá-los, eles tinham que receber o salário deles. Sim. Né? Nós não tínhamos formas de recolher impostos, recolher fundo de garantia, mas nós tínhamos a ideia de que no futuro nós iríamos acertar. Em 93 nós acertamos com todos, pagamos tudo que devíamos, não foram lesados em 1 centavo. Só que aí, Antônio Cláudio, nós já estávamos funcionando e tendo resultados positivos. Nós só tivemos resultado negativo em novembro, foi o mês que nós abrimos, dezembro. A partir de janeiro, o resultado começou a ser positivo. Sempre ser positivo. Sempre positivo. Então, deu condições de que a gente acertasse tudo aquilo que estava por baixo do pano, né? Mas conseguimos acertar, os funcionários até hoje ficam radiantes, satisfeitos, os 3 que é o Donizete, o Serginho e o Zé Roberto, que continuam lá, completaram também 25 anos juntos comigo, e isso aí para eles é uma glória. Claro. E ontem nós fizemos uma reunião com todos os funcionários, mais de 40 na sala nossa de treinamento, e conversamos sobre os 25 anos. Tivemos depoimentos Sim. marcantes, entendeu? Pessoa que está lá, que se sente orgulhosa de estar lá. Tudo, né? Desde o começo, os 25 anos. Roberto, mas eu me lembro que a primeira vez que o senhor esteve aqui no programa, antes do dia 4 de novembro de 1991, tem outra história, né? Que começou meio que confuso a história toda, ninguém queria. Era Copicana, né? A Copicana era uma cooperativa de produção de cana, de produtores de cana. E o que acontecia na época? Toda a cana que passasse pela balança, 1,5% do preço, né? Uma porcentagem que o IAA, Instituto de Açúcar do Álcool, eles mandavam para as cooperativas de crédito. Como nós não tínhamos, os nossos recursos iam para a cooperativa de Nova Ponte. E tentamos recuperar esse dinheiro, não recuperamos até hoje. E ela já até foi incorporada, ela é uma das pioneiras. E resolveu-se fundar. Então, em 25 pessoas, um grupo de 25 pessoas, do qual eu fazia parte, nós fundamos a Credicana. Credicana. Na Copicana era de produção, Credicana era de crédito. E ficou, o doutor Donizete foi eleito presidente, a diretoria, não me lembro quem fazia parte, e ele ficou, o doutor Donizete até que tentou muito colocar para funcionar, tá? Mas não conseguiu. E chegou em 91, eu fui procurado por um grupo de produtores rurais, e aquela história que eu já contei. Ou você assume, ou nós vamos perdê-la para Guaxupé. Quer dizer, era preferível assumir, tá? E não funcionar do que deixar simplesmente, não é o fato de ir para Guaxupé, mas simplesmente não enfrentar, não ter coragem para enfrentar um desafio. Esse desafio, né? Aí enfrentei o desafio. Fiz tudo o que foi possível, não deixei de fazer um A, estudei, procurei, participei de reuniões, ia para Belo Horizonte. E aí resolvemos, de uma forma assim, corajosa, colocar para funcionar no dia 4 de novembro. E foi a história daí vem sendo muito boa. Tá, mas essa história de 25 anos só tem vitórias ou tem alguns momentos tristes, alguns pontos negativos que poderiam não ter acontecido? O Antônio Cláudio, um momento triste que nós tivemos é o meu vice-presidente, eu digo meu porque foi eu que convidei, era o Maurício Mafra. Pessoa capaz, uma pessoa ética, entendeu? Transparente, e ele já tinha sido do Bradesco, e em dia 10 de dezembro, 11 de dezembro, ele faleceu. Então, 4 de novembro nós abrimos com ele junto, e no dia 11 de dezembro ele teve uma morte súbita. Isso foi um fato muito logo triste para nós, logo no início. tá? Superamos, etc. Ah. e tal, mas fica a lembrança dele. E a partir daí, o Roberto Kleber, dessa inauguração lá do dia 4 de novembro, até completar esses 25 anos, luta, união, o que principalmente, resume esses principalmente 25 anos? União. Nós sofremos muito no começo, Antônio Cláudio, o descrédito. Tivemos muita gente combatendo, você não vai lá, isso é o banquinho, não sei o quê. Banquinho do Roberto. Banquinho do Roberto Kleber, isso não vai, isso vai acabar daqui uns anos. E tem gente que até hoje sente inveja do que está acontecendo. Porque não acreditou, não quer acreditar que é um sucesso a cooperativa. Né? Então nós tivemos isso aí, o descrédito, a desconfiança, né? Mas muitos acreditaram. Muitos acreditaram. Um pessoal que acreditou muito é o nosso distrito, o pessoal do distrito de Santa Cruz do Prata, entendeu? Abraçaram. Eu sei, e foi indo, foi caminhando, o pessoal aí, tinha os que acreditavam, tinha os que não acreditavam, né? Mas aqueles que não acreditavam não eram muito porque não sabiam o que era uma cooperativa de crédito, na verdade? Alguns sim. Outros é porque não aceitavam que poderia estar acontecendo alguma coisa de sucesso dentro de Guaranese. Eram os negativistas de plantão. Os negativistas, eu até digo anti-guaranesianos, né? Porque a gente sempre tem que torcer para qualquer empreendimento que aconteça dentro da cidade. Por menor que seja, a gente tem que torcer, tem que pedir a Deus que ilumine os dirigentes para que tenha sucesso, para que se torne alguma coisa grandiosa, né? Infelizmente nós tivemos isso, tivemos discreto e tal, mas aos poucos nós fomos conquistando a confiança, muita gente que não entrou no começo fez questão de entrar, e aí o que que aconteceu? Ela se firmou de uma tal forma que era incontestável. Hoje é incontestável a existência da cooperativa e a grandiosidade dela. Não tem nada a ver com grandiosidade nossa, tem grandiosidade da cooperativa. A cooperativa é um conjunto de pessoas. E essas pessoas acreditam. Hoje nós estamos em 8 mil pessoas acreditando na cooperativa. É muita coisa, Tony. Roberto, essa foi a principal ideia desde o começo. Porque o conceito de cooperativa é isso, né? Ela ajuda muito. Lá no começo o senhor já tinha isso em mente? Eu aprendi. Aprendeu com aprendi. Tempo. Eu conhecia pouco de cooperativismo, principalmente cooperativismo de crédito, que em Minas Gerais tem 30 anos. Então é muito novo. Aqui em Guaranese começou 5 anos depois da primeira. 5 anos depois. Então estava muito recente, né? Então eu tive que aprender primeiro o que era cooperativismo, depois cooperativismo de crédito. Foi onde que eu disse para você, Antônio Cláudio, que eu procurei tudo que fosse possível, tá? Para vencer esse desafio. Eu procurei me instruir, procurei estudar, procurei pessoas mais capazes, ia muito a Belo Horizonte, trocava ideias com pessoas que já estavam há 5 anos, o que é muito importante. Experiência, né? Muita experiência. Exatamente. Foi mais difícil o senhor acreditar na possibilidade de sucesso de uma cooperativa aqui ou convencer as pessoas de Guaranésia que uma cooperativa de crédito aqui poderia dar certo? Olha, depois que eu conheci o mecanismo, o sistema, o que poderia ser feito, o que seria bom, o que tem de bom dentro do cooperativismo, em particular do cooperativismo de crédito, aí eu queria era convencer todo mundo. A briga era essa, era convencer todos, entendeu, que realmente era muito bom ser cooperativista. Qual que era a maior dificuldade que tinha de convencer essas pessoas? Qual era a maior dúvida que tinha? Porque hoje acho que já não tem mais tanto, né, Roberto? Não, hoje não. Hoje não. Antônio César, quando se trata de dinheiro, tá? A pessoa desconfia. Opa, isso é normal. Tá mais mineiro, é normal, né? Entendeu? Isso é normal. A pessoa desconfia. Né? Então, era isso aí. Vou colocar, né, dinheiro lá, claro, não sei, vou investir lá, vou deixar lá aplicado, né? E se amanhã quebrar? Quem vai pagar? Foi o que eu disse para você na última entrevista. Hoje, se nós tomarmos um prejuízo aí de 5 milhões de reais, superamos tranquilo, nós temos fundo de reserva, nós temos da onde tirar a gordura, entendeu? Então hoje nós estamos completamente tranquilos, as pessoas podem ficar tranquilas, temos dois fundos garantidores, temos um nosso particular de Minas Gerais, do Sicoob Credi Minas, temos um do Sicoobi Confederação. Então nós estamos aí tranquilos. Acho que isso hoje ninguém mais tem esse tipo de preocupação. Não tem. Ninguém sabe que discute isso. Entendeu? Que tá, o dinheiro está seguro. É. Né? Nós sempre deixamos aí uma margem na centralização para segurança nossa. Suponha que amanhã 20 aplicadores tirem seu dinheiro. Não vai balançar. Não vai acontecer nada conosco. Nós vamos continuar funcionando da mesma forma. Essas crises que nós tivemos aí, as antigas... Tivemos as do passado. Atual, você nem conta, porque vocês parecem que estão passando de boa pela crise. Não, né? Mesmo as do passado, saiu os comentários. Agora o banquinho fecha. Agora não supera essa. Cada crise vai fechar. E nós cada vez tranquilo. Quando aquele pessoal negativo já ficava na porta do banco. Hoje não ficava. Quando veio a Caixa Econômica para cá... Agora quebra o banquinho. Gente, nós achávamos a melhor coisa do mundo vir a Caixa Econômica para cá. Por quê? É um benefício para a população. Hoje o empregado trabalhador aqui, ele não precisa ficar correndo lá em Guaxupé para resolver os problemas dele, ficar lá numa fila enorme. Ele tem aqui. É. Entendeu? Claro, nós sabíamos disso. E convivemos maravilhosamente, assim bem como convivemos com o Banco do Brasil. Bradesco, chegou o Bradesco, agora vai mexer com a cooperativa. Gente, pode vir o banco que quiser, nós temos o nosso nicho, nós temos os nossos cooperados que tem uma coisa, são fiéis, tá? Esses números não caem, né, Roberto? Não, pelo contrário, só aumenta. Vou só te colocar uma coisa, a última vez que eu estive aqui, nós estávamos com 100 milhões, 105 milhões de ativos. Hoje nós estamos com 154 milhões. É bem dinheiro, viu, Antônio Cláudio? A gente vê que o crescimento é constante. Constante. Né? Olha aqui, para você ter uma ideia, hoje nós temos depósitos totais 97 milhões. É bem dinheiro, não é brincadeira, 97 milhões. Nessa crise que a gente está hoje, a única cooperativa de crédito, instituição financeira que está passando. Que essa crise passa longe as cooperativas de crédito? O Antônio Cláudio, não é totalmente assim, tá? Nós conseguimos superar, estamos superando, claro que estão tendo problema como as outras instituições financeiras estão tendo, né? A inadimplência aumentou, né? Que é decorrente da própria economia, que deu uma estagnada. Mas nada que assim que chegue a perturbar o funcionamento da cooperativa. Porque eu vi uma notícia aqui, Sicoobi registra resultado de 1,3 bilhão no primeiro semestre. Com variações positivas em todos os indicadores, as cooperativas do Sicoobi encerraram o primeiro semestre de 2016 com resultado de 1,2 bilhão, um crescimento de 8,5% em relação ao ano passado. É muita coisa. E é muito diferente dos outros, dos bancos normais. Exatamente. Né? O Antônio Cláudio, quando aconteceu a crise de 2008, que o Sicoobi ia fechar, que o Sicoobi ia fechar, né? Nós fomos a única instituição que continuamos emprestando normalmente, fornecendo crédito normal, entendeu? Não tivemos um abalo, não tivemos nada. Essa crise agora, ela está pior nesse aspecto aí. A economia estagnou. E a economia estagnando, ela, claro que vai afetar também as instituições financeiras. Estão sendo afetados? Estamos. Tem algum risco? Nenhum. Tá? É uma forma que nós temos ainda de subsistir sem deixar ninguém preocupado. Não temos preocupação alguma de que nós vamos continuar, tá? Que vamos chegar mais para frente. Esses dias me fizeram uma pergunta: o que vai ser daqui a 25 anos? Gente, não dá para prever. Até eu trouxe uma reportagem aqui interessante que saiu na Folha do dia 24 de outubro e guardei, passei para o Luiz, passei para os outros, dizendo o seguinte: dentro de pouco tempo, as agências bancárias vão se tornar cafeterias. A pessoa chega, vai tomar um café, vai tomar um lanche. Não vai ter funcionário, vão ser só máquinas. Se ele precisar de algum atendimento especial, a máquina leva ele até um funcionário que vai ficar numa sede central. Então você imagina, o que nós podemos imaginar que nós vamos ser? Agora, imaginar é muito difícil, mas tenha certeza de uma coisa, Antônio Cláudio. Nós vamos estar lá. Certo. Isso é importante. É. Nós somos perenes, viu? Nós temos a perna firme, tá? O pé no chão. Então, o que acontecer, o Sicoob vai estar participando, presente. Vai estar presente. Vamos fazer uma paradinha aqui para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente continua nesse bate-papo aqui com o Roberto Kleber. Daqui a pouquinho eu vou colocar o Luiz Carlos também na conversa. Parabéns aí, atendimento nota 10. Acho que 25 anos merecia uma exposição. Ó, Roberto, aqui ó, já a dica, Roberto. Acho que 25 anos merecia uma exposição de fotos antes e depois. Poderia ser, ter no, ser até no banco mesmo. Valéria, tá dando essa dica aqui, essa sugestão aí, ó. Tá vendo? Tiago, anote aí, Tiago. Vamos fazer um intervalo comercial e voltamos já. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas. O precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes. As melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ. Na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça. Essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. É o programa Expresso aqui na Pássaro da LFM. Estou recebendo aqui o Roberto Kleber, presidente do Conselho Administrativo do Sicoob Cred Inter, o Luiz Carlos Borges, que é diretor administrativo do Sicoob Cred Inter, o Tiago Maciel. Já anotou aí, Tiago, a sugestão da Valéria a respeito da exposição de fotos aí, Tiago? Sim, muito boa ideia. Provavelmente nós iremos. É uma boa ideia, né? Tem muita história aí nesses 25 anos. E para os próximos 25 anos, hein, senhor Luiz Carlos? O que podemos esperar do Sicoob Cred Inter, já que o Roberto respondeu essa pergunta alguns dias atrás? Responda agora pra gente, por favor. Olha, na minha opinião, e o que eu desejo, que daqui 25 anos nós tenhamos aí, no mínimo, 60% da população brasileira ligada ao cooperativismo de crédito. Né, um cooperativismo organizado, que tem tudo para melhorar a vida das pessoas e tirar as pessoas daquela posição de refém do mercado financeiro. Ainda são, né? Ainda são. Infelizmente são. O que precisa mudar para as pessoas entenderem as vantagens que tem do cooperativismo? Olha, a gente vem observando. Primeiro, tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade. É querer entender. E não tratar a cooperativa como se fosse um banco. E lembrar que a cooperativa é dele. E o que é da gente tem que cuidar melhor, que, né, pela lógica, cuidar melhor do que as outras coisas. Né? Então, mas nós temos avançado nesse sentido, mas não vamos negar que ainda tem pessoas que pensam que cooperativa é banco. E não é. A pessoa faz parte, é um cooperado ali, mas ela imagina. E age como se fosse um cliente. Isso, como um cliente. Ele age como se fosse um cliente. Não age como se fosse dono. Exatamente. Ali. Mas a nossa missão está aí, a gente não desiste, por isso nós estamos há tantos anos. Trabalhando com cooperativismo, igual o Roberto e os colaboradores, eu já estou aí com quase 18 anos de cooperativismo também, nessa luta, na verdade é uma missão. A gente se especializa, igual o Roberto falou, ele se especializou, ele esqueceu até de pontuar, fez uma especialização muito interessante, que abre para a gente conhecer o cooperativismo europeu, que eu também fiz, né, Roberto? A gente vai se especializando. E isso aí vai trazendo muita paciência para a gente, porque a gente gosta do que faz. Roberto, há 18 anos atrás, quando você conheceu e entrou no cooperativismo, é igual? É a mesma coisa? Não mudou nada? Mudou tudo. Mudou tudo? Tudo. De água para vinho. Né? Se a gente olhar para trás, como evoluiu, por isso que nós acreditamos, essa evolução é crescente. A gente sempre diz, cooperativismo é a gestão do bem, do bom e do justo. Então a tendência é continuar crescendo. Isso não vai parar, isso é como um caminhão sem freio. Porque as coisas do bem não voltam. Bom, continuando crescendo. Mas quando você fala em mudança, o que mudou? Conceito básico continua o mesmo. Continua o mesmo. A forma que as pessoas veem o cooperativismo hoje, a consciência do cooperado, que eles têm mudado, acreditado no cooperativismo e vivenciado como deve viver um associado. Né? Utilizando todos os produtos e serviços da cooperativa, tendo a consciência que o resultado volta para ele no final do exercício, que ele obtém as melhores condições como uma instituição financeira pode oferecer, isso ele já ganha durante o ano. E no final ele ainda ganha o retorno, né, que são as sobras que nós distribuímos aí na Assembleia. Luiz, outra questão, a questão da inadimplência, não é um pouquinho pior para a cooperativa, já que eu, como dono, eu sei que eu tenho meus direitos, né? Uhum. Também tenho meus deveres. Mas para mim não fica muito mais fácil poder vir aqui para o que é meu, né? Do que para outro banco? Não fica um pouquinho pior a questão da inadimplência para vocês? Na mentalidade de algum associado, pode até ocorrer isso. Mas a condução, para nós, é tranquila. Porque a gente vai levando a consciência, nós temos um trabalho de cobrança profissional, hoje na Credinita, profissionalizado, né? Tem todas as etapas, que nós damos toda a chance do associado vir e acertar da forma que ele pode acertar. Né? Isso a gente abre. Como que você pode acertar? E a gente adequa isso aí às normas possíveis. Sim. E vamos acertando e vamos recebendo, porque a gente também tem interesse de fazer crescer. Né? 25 anos de história, você tem 18 lá, então você conhece bastante também, né? Bastante. Tive a oportunidade de trabalhar, de conhecer todas as cooperativas do sistema Credminas, que é o nosso sistema, né? Eu trabalhei na central há muitos anos e vim de lá, e isso eu agrego muita experiência para a gente somar a experiência que eu estou adquirindo aqui na Credinter também, que é um prazer estar aqui. Quando você chegou aqui no Sicoob, o Credinter com 7 anos de existência, né? O Sicoob estava naquela época. Sim. O que você encontrou aqui? Você imaginava que já estava daquela forma, daquele tamanho? Porque com 7 anos o Sicoob já era uma referência aqui na região. Sim, sim. A gente sempre compara com as outras cooperativas. Ela com 7 anos, ela é uma das maiores da nosso UAR, da nossa região aqui. Né? Então, prometia muito. A seriedade que a gente viu a equipe tratando aqui, isso dava esperança. Né? Eu comecei a atender aqui a cooperativa em 1998. Né? E desde lá a gente já percebia que tinha futuro pela seriedade que eles conduziam aqui. Roberto, quando foi a grande virada? Não, porque já começou com sucesso, né? Logo no terceiro mês já deu um saldo positivo. Sim. Mas o momento que você achou, não, realmente acertamos, é isso daqui, essa é a melhor forma da gente cuidar do na época Rural Cred ainda, né? É. Quando foi esse momento, Roberto, que deu certo, que a gente plantou aquela sementinha lá no dia 4 de novembro de 91? Para a gente resumir aí, foi quando nós passamos de cooperativa essencialmente de crédito rural, tá, para cooperativa de livre admissão. Esse momento aí foi muito bom. Por quê? Porque nós tínhamos muitas pessoas querendo fazer parte do nosso meio e que estavam impedidos porque não eram produtores rurais, né? Tinha alguns que até faziam o seguinte: chegava para um produtor rural, arrendava um pedaço para poder fazer parte, registrava o contrato de arrendamento, chegava a isso, né? Mas nós não abríamos isso assim, né? Eram pessoas que apareciam, você não tinha como recusar, e eram pessoas boas. E quando nós nos transformamos em livre admissão, aí começou a grande mudança. Nós começamos a trabalhar com pessoas do meio urbano, sem ser produtor rural, e todos podiam ser cooperados. Nós tivemos aí uma grande ampliação do nosso horizonte de pessoas. Roberto, né? Mas você tem que mudar tudo, né? Você muda conceitos, né? Você tem que aprender, tá? Você leva um tempo para você aprender, você sair de um meio estritamente rural e partir para todos os segmentos da sociedade, você tem que aprender como é que você vai fazer isso da melhor forma possível, né? Então, nós aprendemos. Hoje nós sabemos como tratar pessoas jurídicas, urbanas, empresas. Hoje nós aprendemos essa. E no começo nós tivemos dificuldade, porque é completamente diferente. Os riscos na parte urbana são muito maiores. Nós não temos nem inadimplência no meio rural. É incrível isso, mas nós não temos inadimplência no meio rural, tá? E temos hoje aí do total nosso empréstimo, nós temos 30 milhões aplicados em crédito rural. E não tem inadimplência. Qual que é o motivo disso, Roberto? Eu acho que é a fidelidade, é diferente. O produtor rural, ele acredita nele, tá? Acredita na produção dele e quer melhorar. E ele melhorando, a gente dando condições para que ele melhore, oferecendo crédito para que ele melhore, ele quer retribuir pagando. É a retribuição dele. É como é que chama? Pagar andar direito. Favor, isso, andar direito. Isso, acabou. É isso. Entendeu? É fio de bigode. É o contrato no fio de bigode. É contrato no fio de bigode. É muito interessante isso. No começo do Rural Cred, lá atrás, há 25 anos atrás, uma das coisas que o senhor pregava era que todos seriam tratados de forma igual, todos teriam o mesmo valor, o mesmo peso. Me lembro. Exatamente. Continua do mesmo jeito. Né? Nós não nos impressionamos com um cooperado que tem 200 mil reais de cotas de capital e mais do que com um cooperado que tenha 100 reais de cotas de capital. Ele é tratado da mesma forma. O tratamento é idêntico, é igual. Claro que dentro das condições de cada um. Provavelmente quem tem 200 mil reais de cotas, ele vai ter uma possibilidade maior de pegar, tomar mais crédito do que tem quem tem 100 reais. Mas dentro do que cada um precisa, estão sendo atendidos. E o tratamento, a primeira coisa que o funcionário nosso contratado aprende é que o respeito para o cooperado tem que existir em qualquer circunstância. O cooperado pode estar errado. Nós vamos mostrar depois, mas na hora o funcionário não pode tratá-lo com falta de educação, com grosseria, de jeito nenhum. Ele tem que assimilar aquilo para que a gente possa resolver depois. Cooperado nosso sempre tem razão. E para falar a verdade, os cooperados nós são. Sempre tem razão. Muito bons. Sempre tem razão. Eu fico emocionado. É compreensível. Toninho Pincel de Ouro, que também conhece bastante dessa história, né? Grande Toninho. Muito. Está parabenizando vocês, o banco, pelo Jubileu de Prata, 25 anos, está dizendo aqui o Toninho Pincel de Ouro. Palito também está ligadinho lá, está mandando um grande abraço para vocês. O Antônio Carlos também está mandando aqui um alô no nosso WhatsApp aqui, está mandando um grande abraço, parabenizando vocês pelos 25 anos do Sicoob Credit Inter. E o que está programado nesses 25 anos? Vai passar uns 25 anos sem festa? Como é que vai ter festa? Como é que vai ter essa programação? Não. Quem pode me falar sobre isso? Thiago, vamos lá, Thiago, por favor. Thiago é o homem da festa, né? É. Vamos lá, Thiago. Dia 9 de dezembro, às 9 horas, nós vamos reinaugurar o centro administrativo e a agência de Guaranese. Então, convocamos aqui a todos os cooperados da região, de Arceburgo, Mococa, Monte Belo, Juruá e Santa Cruz do Prata, a participar dessa reinauguração, que é um momento histórico para a nossa cooperativa. Nós que estamos lá sentimos muito orgulho desse momento, viu, Antônio Cláudio? É motivo de muito orgulho para todos nós, colaboradores e cooperados também. É, a construção está ficando muito bacana, né? Muito. O Antônio Cláudio, você perguntou da comemoração. Ontem a nossa comemoração foi muito simples. Esse encontro com os nossos colaboradores, tá? Uma mesa de café simples. Dia todo. Foi o que nós fizemos. Nós chegamos a pensar grande demais. Em fazer aí um show, trazer gente famosa, etc e tal. Mas nós verificamos que nós gastaríamos nisso aí em torno de 300 a 400 mil reais. E esse dinheiro é do cooperado. Ele poderia não se sentir bem com isso. Iria gostar do show, mas não se sentiria bem. Outra coisa, nós estamos em 9 locais. Nós teríamos que fazer 9 um em cada. É. Então você multiplica isso aí, vamos colocar aí por 9. Daria aí mais de 2 milhões de reais de gastos, entendeu? Para realizar toda essa movimentação. Nós achamos que não é o momento. Tá? Não é que não mereça, não. Nós que merece. E nós vamos ter algumas coisas, nós vamos ter uma revista especial. Tá, dos 25 anos, um boné, chaveiro que você recebeu, entendeu? É as coisas que nós estamos fazendo para que não onere a cooperativa, tá? Que a gente continue com essa seriedade de não gastar porque não mal. O cooperado, né? Exatamente, porque quando você fala em gastar dinheiro, o dinheiro, a cooperativa, ela existe pelos cooperados que ela tem. Então, o dinheiro é do cooperado. A cooperativa em si é um meio que a gente tem de unir todos, né? E criar essa forma de convivência. Mas o dinheiro é de cada cooperado. O Roberto, sempre que vem aqui, Luiz Carlos, ele fala dessa proximidade aí dos colaboradores com os cooperados, mas a gente vê que o Sicoob, ele está crescendo. e vai crescer mais e mais, 2017, 2018. Esse crescimento não vai provocar naturalmente um distanciamento do colaborador com o cooperado ali do funcionário, vamos falar com, no português, que era do funcionário ali do Sicoob com o cliente? Olha, eu acredito que não. A gente muda é a forma de fazer, de ter esse relacionamento, por causa da quantidade de pessoas que vem vindo, né? Mas isso não está na identidade do cooperativismo. E é o que nós vamos lutar. Eu tenho certeza que, né, na opinião do Roberto, que é um prazer estar com ele aqui, trabalhando com ele e com a equipe que já existia aqui, que isso, pelo menos da nossa vontade, não é para terminar. Isso é a grande marca nossa, isso não vai mudar. Isso não muda. Pode mudar alguma forma, em algum momento, né? Mas isso aí não pode esse acabar. Esse contato direto, tete a tete, essa forma afetiva dos funcionários tratarem os cooperados, isso aí não pode mudar. Pelo menos da nossa parte, não vai mudar. Já existe possibilidade de termos uma décima agência do Sicoob? Sim. Já? Sim, já temos alguns projetos. Já podemos falar disso ou não? Não, ainda não. Ainda não. Nós vamos anunciar aí oficialmente, mas só para você tomar conhecimento, quando nós incorporamos a Crediac, nós não tínhamos mais área de para abrir cooperativas. Tá? E o que que aconteceu? Nós temos Mogi Guaçu, que nós já estamos lá, Mogi Mirim, dentro da área nossa hoje, Itapira, Conchal, Estiva Gerbe, Aguaí. Mococa Tapiratiba nós já temos. Tá? Tapiratiba está fora porque lá tem, já tem Agrocred. Mas nós ampliamos a nossa área de atuação. Mogi Mirim, há uma procura, tá, para que a gente abra a agência em Mogi Mirim. Nós estamos segurando porque nós estamos agora consolidando Mogi Guaçu, consolidando Conchal, para depois nós partirmos para outras. Não adianta você querer abraçar o mundo de uma vez, não, nós vamos ser isso e aquilo. Não, vamos com calma, com condições. Você tem que preparar pessoal. Tem que fazer muita coisa ainda. Mas lá em Mogi Guaçu já está estabilizado, já é uma realidade da cidade. Não. Mogi Guaçu e Conchal, sim. Já é realidade ali nas duas. Mas nós temos algumas coisas a fazer. Mogi Guaçu ainda não são, nem, e Conchal nós não estamos fazendo crédito rural. Então nós temos que. Tem que ainda fazer. Fazer essa etapa para depois avançar para Mogi Mirim, para Itapira. Itapira é outra cidade que tem lideranças nos procurando, entendeu? Mas nós temos que consolidar, quando eu digo consolidar, é colocar todos os nossos produtos à disposição das nossas agências. Então, está faltando isso, Antônio Cláudio. Fazendo isso, nós já estamos prontos para abrir. Ali para Mogi Mirim. Mogi Mirim, ou Itapira, onde não for. Vai falar mesmo. Mas o próximo passo deve ser Mogi Mirim. Deve ser. Pela proximidade até. Deve ser Mogi Mirim. Inclusive, inclusive tem aí lá uma associação comercial que é forte também. As associações comerciais no estado de São Paulo são fortes, são parceiras nossas, e com isso aí facilita a abertura da agência. Tá? Nós estamos sendo aí realmente procurados, já procuramos explicar, procuramos pedir que entendam que nós temos essa etapa ainda nossa, Mogi Guaçu Conchal, do crédito rural. Resuma esses 25 anos, Roberto Kleber. Poucas palavras, pouquíssimas palavras. Pouquíssimas palavras. Esse suspiro acho que já disse tudo, né? Acho que nem precisa de palavras, né, Roberto? É muito difícil. É muito difícil. Eu me lembro da primeira vez que o senhor veio aqui, da empolgação que o senhor falava, e essa empolgação que o senhor veio aqui a primeira vez em 2013, continua a mesma, né? Ah, continua. Essa vibração e essa vontade de ver o Sicoob crescendo mais e mais. Claro, e mais. O Thiago tem um contato diário, acho que pode falar até melhor que eu, né? Acho que é dedicação, empenho, seriedade do presidente do conselho, que é uma pessoa muito respeitada na região, o conselho de administração atuante, diretoria executiva, colaboradores. A gente fica até um pouco emocionado também pela seriedade com que a cooperativa trata os cooperados. E isso é muito importante para nós que estamos lá e para os cooperados também do Sicoob Credit Inter. Para 2016, 2017, Tiago, quais são os planos, os projetos aí do Sicoob Credit Inter? Olha, a cooperativa, nós temos muita anseios, né? O cooperativismo no mundo já é uma realidade, né, Antônio Cláudio? A gente veio falando aqui que há países com 50%, 60% da população envolvida no cooperativismo de crédito. Então a gente espera, no mínimo, né, Roberto, no Brasil, na área que a gente atua, dobrar essa atuação nossa. Porque o cooperativismo, ele é perene. no mundo, e os brasileiros estão acreditando mais nisso. A gente percebe pela nossa cooperativa. Os cooperados, a população está acreditando mais no Sicoob Credit Inter. Então a gente espera que nos próximos anos, no próximo ano, a gente dobre essa participação e as pessoas continuem acreditando no cooperativismo. Luiz Carlos, para quem ainda está em dúvida, né? Para 2017. O que você diria, né, para essas pessoas? Muito trabalho, muita dedicação, muito carinho no trato com a coisa do associado, né? A gente vamos tratar com o maior profissionalismo e sempre para levar o bem à comunidade. É. Esse é o nosso papel. Falou bem várias vezes hoje, né? Dá para ver que isso está no pensamento realmente, né, Luiz Carlos? Isso tá... Levar o bem, né? Isso. Roberto, queria agradecer, viu? Tá, só dizer uma palavrinha. Hoje, claro, pode falar. É, cooperados. A emoção é muito grande de tê-los, de participar junto com vocês do nosso crescimento. Tá? Me desculpe pela emoção. Um abraço. Olha, Roberto, eu que agradeço a presença do senhor. Tiago, muito obrigado, Tiago, pela presença. Luiz Carlos, muito obrigado. A gente vai fazer um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta batendo um papo com o prefeito reeleito de Guaxupé, Jarbas Correia Filho, que já está aqui na Pássaro da LFM. Daqui a pouquinho conversa comigo e você de Guaxupé vai poder mandar a sua pergunta, o seu questionamento aí para o prefeito Jarbas. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.